Graça e paz do Senhor, irmãos. Você abre comigo a sua Bíblia? Na carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Até o versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga o irmão do lado, pede ajuda para localizar 2 Coríntios 12, versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo continua escrevendo assim: conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Nós temos aqui, de acordo com o contexto, material suficiente para entender que Paulo está falando dele mesmo. Então vamos prosseguir. Versículo 3 de novo. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Agora, dobre a sua atenção aqui no verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar ou esbofetear. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça te basta, ou minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Irmãos, há um tempo atrás, eu compartilhei um ensino aqui, se não me engano, um domingo à noite mesmo, sobre a graça do Senhor. E tem lá o CD gravado, se eu não me engano, nome do CD ficou... Obrigado. Pela graça, mediante a fé. E nós pegamos vários textos bíblicos, por exemplo, Efésios 2, 8, 9, que nós tanto conhecemos, diz: pela graça sois salvos, mediante a... E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. E nós aprendemos e meditamos ali, ou relembramos ali, que nós somos salvos pela graça de Deus. E que nós precisamos acessar, receber da graça de Deus através da fé que Ele nos dá. E isso não é apenas no ato que eu me converto a Cristo, me arrependo e recebo novo nascimento. Não é apenas naquele momento em que eu tomo a decisão de que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas esse texto e outros textos bíblicos nos ensinam que a salvação que eu recebo, ela é no momento do meu novo nascimento e por toda a minha caminhada cristã, pela graça mediante a fé. Porque a palavra salvação tem um sentido muito amplo. Não significa só eu me converti e eu nasci de novo, só entre aspas, né? E agora eu estou salvo, vou para o céu. isso não é todo o plano e o propósito. A salvação diz respeito a tudo aquilo que Jesus fez e conquistou na cruz por nós. A sua libertação, a nossa cura, a nossa santificação, o vencer os nossos inimigos espirituais, a redenção, a regeneração, a justificação, todo o pacote santo, toda a obra de Jesus na cruz é resumida, está embutida nessa palavra salvação. Então eu tenho que aprender que quando eu desenvolvo a minha salvação, a Bíblia diz que eu tenho que desenvolver a minha salvação. Eu tenho que desenvolver a minha salvação, é pela graça de Deus, mediante a fé. Não é por obras, não é pelo meu esforço. E nós vimos lá em Hebreus capítulo 12 que nós não podemos nos privar da graça de Deus. Porque se eu me privo da graça de Deus, se eu não reconheço a graça, se eu não acesso a graça, se eu não creio na graça, se eu começo a tentar viver a minha vida cristã pela minha força, pelo meu braço, pelas minhas boas obras, então eu vou gerar dentro de mim uma raiz de amargura. Ninguém se prive da graça de Deus e haja em você uma raiz de amargura que crescendo brote e contamine a muitos. A gente se torna amargo, frustrado, decepcionado, deprimido, porque eu quero mudar, eu quero ser transformado, mas eu já tentei, eu já fiz força, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu não consigo. E nós precisamos nos lembrar, é pela graça, é o poder de Deus em mim, é o favor de Deus que eu não mereço, não tenho capacidade, mas Ele faz isso na minha vida. Quando eu lembro disso, isso produz cura dentro de mim, isso produz perseverança dentro de mim, e eu também entendo que eu preciso acessar essa graça pela fé. Eu não vou ficar de braço cruzado, mas eu vou operar a minha fé, porque eu sou salvo pela graça, mediante a fé. E a fé sem obras é morta. Então, há um trabalho a fazer, mas o meu trabalho é um trabalho de fé, de esforço em fé. Eu estou relembrando isso porque o que eu quero trazer aos irmãos hoje é uma continuidade, ou tem a ver com isso que nós já aprendemos, não só nessa ministração, mas em tantos outros momentos. A graça de Deus para nós, que é o seu favor, mesmo sem merecermos, e a fé que Ele nos deu para apossar, para pegar, receber, achar a sua graça. O que nós vamos compartilhar hoje é mais um pouco, mais um entendimento, uma ampliação disso, para que a gente confirme esse princípio, essa doutrina bíblica na nossa vida, amplie melhor isso, entenda melhor o que é a graça de Deus, como que a graça de Deus opera na minha vida e como eu devo fazer com a minha fé para tomar, beber da graça de Deus que está disponível para mim, para você. Isso tem a ver também com o que nós temos visto, ouvido e aprendido nos últimos tempos, a semear. Semear a nossa fé, semear a palavra do Senhor e colher a palavra do Senhor. Esse texto que nós lemos, no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele é um texto relativamente conhecido de todos nós, ou muito conhecido de todos nós. Só que para que eu possa continuar aqui em algumas coisas nos irmãos, eu tenho que abordar um ponto primeiro que não é muito fácil se nós lermos assim rapidamente, não é muito fácil nós percebermos o que o Espírito de Deus está dizendo. Mas eu preciso abordar primeiro com os irmãos essa expressão espinho na carne que Paulo está dizendo aqui. E não é o nosso objetivo aqui dizer ou discutir o que é o espinho na carne de Paulo, o que não é o espinho na carne de Paulo, e um argumento contra outro argumento. Não é o nosso objetivo. Não é o nosso objetivo central nesse ensino aqui o espinho na carne de Paulo. Mas eu preciso tocar nesse assunto com os irmãos para que a gente entenda bem a lição que o Espírito Santo quer nos trazer sobre a graça de Deus e sobre a nossa fé, acessando a graça dele. Se nós entendermos isso, nós vamos ter mais facilidade para entender o que Deus está dizendo para Paulo aqui nessa experiência dele.